050 6320. Deixa para nível de voo 060. Eu chamo o Torre Salvador, eu não no 8 decimal 900. Foi para o 95, obrigado. Salvador, boa tarde, vou no 255. Azul 5055, aciona a identificação dessa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 070. Sete via para o 070, Azul 5055. Solicita a Duna. Azul 5055, mantém a via chegada com o médio. Vai manter via. Oxalão 141, desça a via para 2010, autorizado final do procedimento da SXU e resposta estabilizada. Descendo a via para 2010, autorizado procedimento, resposta estabilizada no 141. Santa 378, contato radar na decolagem, supervia, saída Momo, transição flotilha, nível de voo 370. Via Momo, flotilha 370, Santa 378, quando possível, aceita a proa à frente. 7, aguarde, Santa 378. Obrigado. 320 para prosseguir, receba. Puxando a 320, desça via para 3 mil pés, hoje do altímetro no 095, 2 final do procedimento LSXU e reporte estabilizado. Via para 3 mil, autorizado final do procedimento X-Ray, reportará estabilizado linha 320. E o 5975 reduza para 2209. 2209. Xanel 6320 reduza para 2209. 2206320. Confirmando, reduza para 2009. 2006320. Com 975, reduza para 2009. 2009. 6310, como o tráfego que precede, 10 milhas afastado, a 1 milha de duna, próximo a interceptar sinal da ILS. O Xané 6141-2320, mantendo 200 nós de ground. Salvador, boa tarde, altura 3144. Viu, Xané 6320? Confirma o 6320, só. Tráfego da companhia afastado 8 milhas, interceptando agora a sinal da 10, com 200 nós de ground. CS 6320 vai reduzir para 180. 3144, aciona a identificação dessa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 080. Aciona via 80, 3144. Estabilizado no localizador, 1141. Aciona 1141, chama o Torre Salvador, 1 no 8 decimal 95. 995, obrigado. Xené 6336, pode esperar a próxima. Xené 6336, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Bem, mantendo zero, Xené 6336. Oi, Salvador, o Xené 6141, estabilizado no ILS, 6141. 6141, continua a aproximação, agora de pista livre, em coisa da companhia, vai iniciar a rolagem. Deixa aguardar, Xené 6141. 6336, autorizado alinhar e decolar a pista no zero. Vento no 30 graus, 79. Chanela 320, desça para 2000 pés, hoje do altímetro 905, 20 final procedimento, para estabilizar. 2905, atualizado, final XP10, portal estabilizado, 6320. 25975, desça via para 3000 pés, hoje do altímetro 905. Azul 5055, desça para nível de voo 050. Para 050, azul 5055. Para 3144, desce para nível de voo 060. 060, 3144. 5975, autorizado final do procedimento elétrico sul e reporte estabilizado. Desce para 3000 pés, deixe o altímetro na 095. Xené 6336, licor 336, chama no 08, 2008. 208, bom final de semana, 6336. Salvador, Xené 6336, na saída Momo. Boa tarde. Xené 6336, contratou a dama de colagem, subavia saída Momo, transição Proti, no nível 390. Via Momo, transição Proti pro 390, Xené 6336. Confirma estabilizado? Estabilizou agora, seu 6320. 6320, chame Torre Salvador, 118-95. 5975, desça para 2000 pés, autorizado procedimento. 9 ILS X-Ray, nave procede, 8 milhas afastado, mantendo 509 graus. Autorizado o ULS para 2000 pés. Livre pouso, 9063, 2000, 378, chame Centro Recife, frequência 126.5 até 925.45. Certo. 5055, desça via para 3.000 pés. O Oeste do Altímetro na 095. 7 via ou na 095, azul 5055. O 3144 reduza para 220 mais. 220, 44. Cinco, chame que Torre, Salvador, em 1-8, desse mano 5. Um, quatro, quatro, reduza para 200 mais. 200, 4-4. Manhã 3, 2-0, Salvador 3-2, chame no 2-1, 2-9. 2-9, 4-9, 3-2. É, pela razão. Salvador, boa tarde, Rio 597, final, vai de trabalho. Cinco, nove, sete, cinco, vento, 120 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista na zero. O 5055, desça para 2.000 pés, autorizado final para 6.000 metros, X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, X-Ray, reporte estabilizado, azul 5055. Reduzido para descer via, 3144. 3144, desça via para 3.000 pés, altitude altímetro 9015. Aeronave QAP7, Embraer 90 da Azul, 1210 nós de ground. Gente. Descendo via para 3108, vou na prova de Bomed, onde intercepta a chegada Bomed 1 na parte dela de descida. Resumo 44, reduza para 1.80 mais. Reduzindo para a mínima o 3144. Chame Centro Recife, frequência 126, decimal de 5, alterna 125, decimal 45. 2685, alterna 12545, Oceania 6336, bom final de semana. Visou ILS Azul 5055. O 5055, completa aproximação, chame a 2 Salvador, 118, decimal 95. Torre 1895, azul 5055. Represão 44, está autorizado ao final do Julieta X-Ray, desça para 2.000 pés, iniciou o sinal para aproximação, tráfego informado, está 7 milhas à sua frente. Ok. Estamos reduzindo ao máximo 3144. Ideal de descida, voo 2008. Voo 2008, desça para o nível 050, o ajuste em Salvador na 095. Torre Salvador Azul 5055, câmbio. 5055, vento no 0 graus, com 8 nós, pouso 30, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, Azul 5055. Estabilizou a 3144. 3144, completa a aproximação, chame a torre Salvador 118 decimal 95. 395, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 3144 estabilizado. 3144 continue a aproximação, acho que está livre. Aguardando. Torre, bom dia, tá 3805, ponto de espera do 90 pronto. 3805, ciente, mantém a ponto de espera, já trafegou. Marcador externo, pista no 0. Entrando, tá 3805. Valeu, 44. Controle de Salvador, boa tarde, Papatão Costa, Papai, você tira mais? Chegou o Oscar, Papai, o controle, prossiga. Excelente, parabéns para lá, ligado 100, na magnética 106, acionado 54, ligado para as mãos. Sete Papa Tango, Oscar, Papa, informo que não há tráfego conhecido no setor, confirme sua regra de voo. Já presente, profeta de cancelamento. Sete plano cancelado, plano IFR cancelado no 647, prossiga em consenso em visagem para Valência e, quando possível, seu estimado de pouso em Valência. Estimou no 655. No 655, copiado Papa Tango, Oscar, Papa, informe cruzando o nível 065. 065. Mais uma mata usando 065, quer passar? 4K, 47. A direita 1219. A direita 1219, 3144. Papa Tango, Oscar Eco Papá, informa que temos um Embraer 190 da Azul que está estimando pouso em Valença em mais 10 minutos. Gente, eu vi um estimado nosso. No 0 grau, 059. Loja autorizada, da 10, 3805. Chamando o VMP1 no 0 grau, 099. Gente, tá 3205. Será pronto na 10205076. Aliar e manter, pessoal 0076. Ele mantém as 10075. Prossiga, Oscar Eco Papá. Sete, Oscar Eco Papá. O tráfego que tá indo para a Valência também está ainda cruzando o nível 280 em descida, até concentra o Recife. Mano pelo seu setor sudoeste. Os fatores da final do ILS X-Ray, desce para 2.000 pés, o ajuste no 095, informe estabilizado. 2.000 pés, no 095, informe estabilizado, voo 2008. Cidade de Salvador, muito boa tarde. TAM 3805, decola nação 1 na sua escuta. 3805, boa tarde, assume, está em contato radar na decolagem, suba para o nível 340, após 2.000 pés autorizado, direto Leda. 2.000 Leda para o 340, agradece, TAM 3805. Autoriza a Duna da presente do voo 2008. Autorizado, direto Duna, voo 2008. Direto Duna. Sul 5076, decolagem autorizada, pista 10, centro 11, 0 grau, 089. Decolagem autorizada, Sul 5076. Sete Papá Tango, Sete Papá, desça para a altitude de tráfego em Valença, se apresente a frequência livre 123 decimal 45 para a coordenação. Sete Papá, o tráfego da Azul, irei descê-lo até o nível 070 para o senhor coordenar com ele. Azul Santos, 507, ele colou 51, controle de Salvador, 10, 08. 08, 507, bom dia. Bom dia. Ótima. Mapeou a iniciamento Leda, guarda em coordenação, tem 3805. Mantém Leda, e aguarda novas instruções, desde já agradece, TAM 3805. Salvador, muito boa tarde, 5076 da Azul, Coral, Mundo Bravo, passa 1600. Azul 5076, contato radar da colagem, suba para o nível 140, após 2030, direto Coral. Sobe para o 140, após 2000, direto Coral, 5076. 3805, autorizado direto Maltipa. Está presente Maltipa, agradece, está 3805. Salvador, muito boa tarde, Azul 2. 7085 da mais 600 para o nível 1, 0. Azul 2702, aciona a identificação, desça para o nível 060. O ajuste em Salvador 1095. O Azul 2702, confirma o seu estimado de pouso em Valença. O 711, copiado. Temos um tráfego prosseguindo pelo setor Whisky para Valença. Para o Eco Novo Lima, que está estimando o pouso em Valença, 1655. Fiqueador. Correção do estimado pouso do Otec Papá é mais 7 minutos, vai ser os 1700. Obrigado. Aquilo para pegar. Autorizado subir para o nível 05, Juliette Quebec Kilo, confirme com seu trabalho. 04, copiado. Quebec Kilo, suba para o nível 05 no setor Whisky da ilha. LS 2008. 2008, completa aproximação, chinetor em Salvador, 118.95. 18.95. Sou em Salvador, voo 2008, estabilizado LS, boa tarde. Voo 2008, pouso autorizado, pistola 0, vento 100 grau, 089. Livre pouso, pistola 0, voo 2008. Make. A 3805, Oxenagara Recife, frequência 128.35, alternado 123.8. 12835, 1238, boa. Boa tarde, Oxenagara 226, sem tamanho. Oxenagara 226, boa tarde, Oxenagara Identificação, via Bomed 1, desça para nível 070. Bomed 1, 070, 226. Romeu Roberto Whisky, direcionamento chame táxi. Azul 2702, informe para cancelamento do plano e para seguir visual para balanço. Notificará. Azul 5076, autorizado direto IUCOV. Direto IUCOV, azul 5076. O azul ainda está cruzando uma centena em descida para 060, ainda está na chegada ainda, não está prosseguindo ainda para a valência. O Oscar Papá, confirme seu novo estimado para pouso em valência? Papá, confirme o novo estimado de pouso em Valença. Controle Salvador, 1964. 1964, boa tarde, acione a identificação, via Palmeiras 1, deixa para o nível 080. Via Palmeiras 1, 080, 964. 219. Direito 219, vou 219. Espero que o papai, o controle, está na escuta. Agora a gente com 16 de fora, está entrando com a VOICR, está prosseguindo para Valência. Azul 2702, programa instrumento cancelado 1700, prossiga para altitude de tráfego em Valência e coordena na frequência 123.45 com tráfego informado. 1345, não sei, uma resposta lá vai ser 271, Azul 2702, obrigado. 1719, copiado, Azul 2702. Livre táxi entra ingresso. 1964, confirma a sua indicada? 285. Certo, reduza para 2509, é o número 2 na aproximação. Ok, 250964. Chanelha 226, desça para 3.000 pés, ajuste 905, está autorizado o drone presente. Ok. E desce para 3.015, confirmando o drone? Afirma, direto o drone, o Chanelha 226. Ok, Ok, era tudo, né? Nicolau 03, controle Salvador 208. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Passarelo 2230, contato radar decolagem, saída Arbono, subatera nível 180, sem restrições. 180, sem restrições, 2230. Chanel 62.000, confirma a sindicada? Está com 230. Gol 1964, informa que vai seguir tráfego na sua posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, com indicado de 230 nós, cruzando 080 e descendo para 3.000 pés. É 62.318. Sim, chegou 964, se quiser vitorar, fica à vontade. Desça para o nível 080 e reduz a velocidade para 230 nós, gol 964. Ok, 2309 aqui, reduzindo, 080, 94. Azul 5076, está agora passando através de Coral, serviço de radar encerrado, mantém o nível 140 e chame ilhéus na frequência 120 decimal ou não. Cidade Apoá, eleva, passarelo 2230. Passarelo 2230 está sob operação para evitar tráfego na chegada. Curva esquerda na proa 240, aguarde para voar direto conquista. Esquerda 240, aguardando conquista, 2230. Patrulha Salvador, boa tarde, Bruno 885, livrou 240, passando a Dolfa Dorizada 160, informação 90. Gol 1885, boa tarde, acionei a identificação, desça a via Betre para 4.000 pés, duas últimas 095. Via Bot 4.000 com 1.015 e gol 885. Final de abril 2000, está autorizando a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés. Para o táxi ou para o estacionamento? Divisionar, chame táxi. Aceito pelo 06, controle instalador 1208. Bono 208, Salvador, 397. Poligono 397, cruzando 1300. Bono 397, contato radar da decolagem, subiu para o nível 360. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000 Leda, Bono 397. Bono 964, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 030, seu limite ao localizador, desça e mantenha 4.000 pés. O ajuste no 015. 030, 4.000 pés, com 1.015 O limite São Lourenço, 964. Autorizado ingresso, pistão 7, chame aliado e pronto. Autorizado ingresso na pistão 7, acelerar aliado e pronto, 98, ok. Prodo 2230, está presente e reassuma na Prodo de Conquista. Prodo de Conquista, passagem 2230. Como temos um tráfego na situação de 10 horas, afastado 10 milhas, cruzando o nível 070 em subida para o 105, é um Papa Alfa 34. 7964. O964 para o localizador, curva direita para o 070, vista para 2000 pés, ajuste no 095. 2070 com 1500, 2000 pés. Agora a crise de relógio autorizada, pista no 7, vento 130 graus, 089. Decolagem autorizada, 90 graus, turista. Recepção na final da ONU 0, Oceania 226. Oceania 226, completa aproximação, chama para o Salvador, 118 decimal 195. 2954. Salvador, boa tarde. Oceania 626, estabilizada no final da 1 a 0. Oceania 226, continua aproximação, guarde autorização de pista. Romeu no Emirato Suíço, que decolou uso no ONU. Curva esquerda, ingresso na perna contra o vento, a pista no zero, limite a cabeceira 28. Curva à esquerda, no vento, o Luiz que mantém a perna contra o vento, na 1-0. Curva com o Luiz que limite a cabeceira 28, atinge a cabeceira 28, curva à direita. Limite da cabeceira 28, curva o capo, na vento, o Luiz. Já na 226, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 089. Brasileiro, Oceania 6226. 1397, chama da Recife, frequência 128.35, alternado 123.8. 2835, 238, 1397, boa. É Tango Juliet Quebec Kilo, estou autorizado para seguir para a vertical de Veracruz. 60 pela direita. 360 pela direita, na Royal Suíça. Uno 964, completa aproximação, chame a 3 Salvador, 118 decimal 95. 295, boa. Boa. Torre Salvador, gol 964. 964, número 2, agora de pista livre. Aguardando. Chama estabilizado na final do GLS X-Ray. 2015, chama estabilizado no X-Ray Tem condições de curvar para o cruzamento? Afirma, o Novelha Oscar tem condições de cruzamento. Gente, tráfego já na curta final da pista 1-0, cruze sobre a pista. Já na curta final da 1-0, o Novelha Oscar Whisky. Controle Salvador 208. Novembro, Osco Whisky, matei o número 10 no corredor forte, informe na 20ª milha. É, manterá 1000 pés no corredor forte, informará na 20ª milha o Novembro, Osco Whisky. profilática, decolagem autorizada, pista 97, vento 11, 0 graus, 08, 9. Juliette, que é aquilo, controle. Papango, Juliette, que é aquilo, controle. Meu pé está passando do campo. Decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 089. Sede. Pego o centro e coloco no 9, controle em Salvador 108. 1208, tem algo pior. Acione identificação, matou o Nigama 70 e chame no papel desse. Ah, já está no ideal de descida. Senhor Salvador, o Papa Romeu Serra Gonçalves, decolusão 17. Eu chamei 6326, desça inicialmente para o nível 100. 100, 6320. Família e meia tem que estar estabilizado, voo 1885. Voo 1885, completa aproximação, chama a torre, Salvador, 1185, decimal 95. Completa 295, voo 885. Papa Romeu Serra Golfe Oscar, troca seu transponder para 0147, mantenha o número 10 no corredor chefe. Canal, transponder para 0147, novembro, Oscar East. Salvador, boa tarde, gente, desconsidere. O senhor Serra Golfe Oscar já está mantendo 0147. O Serra Golfe Oscar está recebendo seu transponder 0107, cheque seu transponder. Sim, vai checar o transponder para 0147. Salvador, boa tarde, Rio 5975. Rio 5975, contato rodado de colagem, suba para o nível 330, a CD Momo. 330, pode voar código? 330, direto código. Obrigado, direto código. Aparelho 2230, chama agora Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. Chama Recife 260, 228, aparelho 2230. Aparelho Juliette, que controle. Valeu, 3200, vou lá para o de Bomed para a chegada da Bomed 1. Está em contato radar na posição Coral. Ok, Coral, confere. Voando Bomed da presença. Desenha, pode manter a speed na descida? Está livre a velocidade hoje na 6320. Livre. Salvador, control, gol 1164. Gol 1164. We lost contact with the center and we request descent. Affirmed position, go 1164. Now we are 3 miles, the mass to position at flight level 370. Roger, go 1164, maintain flight level 370 and contact now receive center frequency 128.35, if enable 123.8. Okay, 1235 and enable? 123.8. Alright, 1238. Direita 21, 19. Direita 21, 8, 5. 0147, mantendo o número 10. Confirme sua intenção de voo? Intenção é só ser remetida em Veracruz, senhor. Satisfação que temos uma aeronave, o Patango Juliette Quebec Kilo, que efetuou, talvez tenha efetuado o lançamento de PQD sobre a ilha e não entrou em contato com o controle. Cheque na frequência 123.45, se consegue contato com o mesmo? Sim, a gente vai tentar coordenar com o Juliette Quebec Kilo na frequência 2345, já volto. Salvador, 3154, boa tarde, acionei a identificação, reduza a velocidade para 250 nós e desça para o nível 120. 250 nós, descendo para o 120, está para 24. Controle Salvador, boa tarde, está passando o Victor Kilo Delta para a sua posição para áudio. Está passando o Victor Kilo Delta, está em contato com a adaptação no coral, mantendo nível 090, vou na prova de Bomed para a chegada da Bomed ou não. Bomed para Bomed, outro, oportunidade de descida, o Victor Kilo Delta. Continua na descida, 6326. Na 6326, desça para 3000 pés, o ajuste no 015. 3000, 6326. Tendo Victor Kilo Delta, desça para o nível 050. Salvador, boa tarde, cena 63, no centro, ponto 0.0. Telemetria 5 olhar e decolar, pista